Este é o episódio número 118 do Até Tenho Amigos Que São. Convidado é o Mauro Hermínio, que é ator de teatro, televisão, internet e agora também cinema. Falamos dos projetos todos em que ele está metido ao longo da conversa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas e o partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Quero que fales o mais naturalmente possível, não? Yeah. Não, não te preocupes. Rodrigo, vai ser muito natural. Estás a usar a tua... Ah, tá? Então pronto, então estou a falar bem. Estás a usar a tua voz de casting novela? Não, é voz natural. Maria. Desculpa, foda-se. Como é que demorou esse texto? Tu acabaste de voltar de Moçambique? Já. Yeah. Tiveste a fazer o Hood? Uhum. Que não é um biopic do Azar. Mas é sobre o Azar. E tu fazias de? Hilário Conceição. Capitão. Eu não faço ideia de quem seja, mas... Ele, eu estou a explicar. Pelos vistos é importante, sim, como tiveste a dizer há bocado. Ele foi o primeiro moçambicano que veio para cá, para Portugal. E isso... Só isso, acho que já diz tudo. Primeiro moçambicano que veio cá para Portugal. Para jogar futebol. Ah. Para jogar futebol. Não, tipo, podia ser tipo um primeiro moçambicano. Sempre. De sempre. Hilário Conceição. Pronto, tem as implicações políticas que isso tem. Que é, e ele não foi... Não, por exemplo, o Eusébio, quando veio para cá... eu agora também não sei muito bem os contornos disto. Por isso posso estar a dizer... merda, pode-se dizer merda. Se for o que eu quiser. Ok, pronto. Então, mas... O mundo é a tua horta. Obrigado. Então eu vou abri-la com os dentes. Então, a cena é... Havia uma... Há uma cláusula no contrato que o Eusébio teve, que era... Ele era visto como um branco. Ou seja, tinha... Ele... Sabes? Era visto como um branco. Estava no contrato. Que, tipo, mas há uma palavra específica que diz isso, só que agora não sei qual é que é a palavra, que é, não é assimilado, mas é algo do género, que era, ele tinha todos os direitos, sabes, tem, ele pode dizer aquilo que quiser e tinha de ser respeitado. Eu estou só meio chocado porque eu sei que isso acontecia, mas tipo, há uma coisa que foi há 50 anos. Uhum. E custa, tipo, estar a pensar nisso, que acontecia mesmo com uma pessoa que ele tinha um estatuto sim. equiparado aos brancos. Já. Já. E as outras pessoas não podiam ter. Mas assim, é que eu acho, primeiro, o António e o Sr. Pinhão... Que, estamos a falar do António Pinhão Botelho, sim. Que é o primeiro filme dele. Sim, o realizador. Estão a ser... É preciso também ser corajoso para assumir isto no filme. Sabes? Porque sim. Podia muito bem não mencionar isto. E é enorme, porque para mim, enquanto descendente de africanos preto, ter de lidar com isso também pôs-me num sítio que foi. Claro que é preciso estar no filme, porque as pessoas não se podem esquecer que isso não foi assim há tanto tempo. Muitas das pessoas mais velhas lembram-se dessa altura. E por mais que agora seja tudo politicamente correto, o que isso também faz é que muitas dessas coisas sejam postas por baixo do tapete, porque agora já não é assim. Mas não estamos assim tão longe de voltar a isso. 50 anos, estávamos a dizer que a tua família é de origem moçambicana? Uhum. Tipo, os teus pais são moçambicanos ou são... Os meus pais são moçambicanos. Os meus pais são moçambicanos. Tipo, nasceram lá, vieram para cá. Uhum. Yeah. Ok. Tu estavas a dizer que a tua família conhece a família do Vilar? O meu avô era amigo do Hilário. E também quando eu estive lá agora a filmar, um primo meu disse: ah, já, o Hilário esteve cá, tipo, o mês passado. Continua a fumar bué. Um homem de 80 anos. Foi lá a trabalho. Ele vai lá ainda, tipo, sim, ver miúdos a jogar a futebol para... Tipo scouting? Yeah, para chamá-los para o Sporting. Como é que eu sei o que é scouting? Não me fez mal de futebol. Sim, mas scouting é geral. Sim. Eu acho que é geral. Yeah. Empresas fazem isso. Sim. Não, mas isso Mas porquê que não foste, se tinhas essa ligação, porquê que não tentaste entrar em contato com ela? Não querias fazer... Não, é porque eu não... Sei lá, imitações é uma imitação. E por acaso eu e o António tivemos essa conversa, que foi... Não vamos jogar por aí. Sim. Porque primeiro, depois também, eu tive uma questão que era o sotaque. Mas depois também tive a investigar. Naquela altura, muitos dos moçambicanos não falavam com sotaque porque... Brancos, sabes? Sim, sim, sim. Não falavam com o português. Não é correto, mas era o mais parecido com os brancos possível. Então não havia assim grande diferença do sotaque que eu tenho hoje. Por isso nós falamos sobre isso. E depois também, por mimese, estar a imitar o Hilário era um trabalho que também ia levar mais tempo. E eu apenas apanhei a energia dele. Era um gajo sério, duro, ele jogava futebol e era conhecido por ser duro, então tipo, tentar, eu sou uma flor delicada, então tive de tentar, era mais energeticamente, fazer com que ele fosse o capitão, porque ele era chamado o capitão, sabes? Então, isso, tentar entrar em contacto com o Hilário, pareceu-me fixe fazer isso no fim, só para... conhecer o homem. Mas já não. Começaste por isso em marcha? Uhum. Já comecei por isso em marcha. Agora só estou à espera de ouvir, porque eu pus o meu pai a tratar disso. Ok, mas vais fazer antes ou depois do filme sair? Vou fazer antes. Ah, não, isso vai ser lindo se ele odiasse. Não, mas eu até fiquei bonito, eu acho que ele vai gostar. Não, mas o meu pai está a tratar disso. Vai ser antes do filme sair. É a primeira vez que faz um filme. Uhum. Primeiro filme. Tens no currículo, o que é que tu tens? Tens curtas-metragens? Tenho curtas-metragens, tenho a novela. Sim. A teatro. Já fiz algum teatro com os Artistas Unidos, com os Primeiros Sintomas. Tu fizeste... Não fizeste um Tennessee Williams ou assim? Não. Sim, foi com os Artistas Unidos, Doce Pássaro da Juventude. Uhum. E com a Bifurcação, em Sintra, fizemos o hotel ao ar livre, na Quinta da Regaleira. O que é certo? Não, foi... essas foram algumas das coisas que tive a fazer em teatro. Sim. E... Que novela é que fizeste? Foi a única mulher. Foi um inspetor, sim, chefe da polícia. Sim, o chefe da polícia angolana. Sim. O chefe da polícia angolana. Esse aí foi o papel que tive mais tempo de fazer. Era parte do elenco adicional. E depois fiz mais umas participações em algumas novelas como polícia. Como polícia, sempre? Como polícia. Sim. Foi rápido. Não, mas tipo, ser o preto polícia é quase ser o Denzel Washington em português, não é? É fixe. Não, mas ou era isso, ou ser um bandido, ou rapper, sabe? Eu tinha ideia que a partir da única mulher, pelo menos os papéis tinham aberto um bocadinho. Sim, não, mas sim. Isso aconteceu. Por isso é que eu fiz... Não em geral para ti, mas para atores negros. Para atores negros, sim, sim. Quando eu estou a falar de mim, estou a falar de toda a gente. É a cinética de toda a gente. Yeah. Então, mas tu foste só polícia? Não, mas eu já fiz outros. Okay. Já fiz. A última novela que fiz era um refugiado. Ok. Por isso, estamos aqui a falar de leque. Yeah. Leque. Tem um range parecido ao do Ryan Gosling. E estou um bocado antes de começarmos a gravar, estavas a dizer que tu nesse papel da única mulher mandavas no Ângelo Torres, que tem uns quantos anos a mais, sim, uma estatura maior, e durante muito tempo era, pelo menos em novelas, era ele e o Daniel Martinho, eram as únicas pessoas não brancas que tu vias em novelas. Sim. Não, mas a minha personagem, eu era o chefe da polícia angolana, ou seja, tinha de ser autoritário com algumas das personagens da novela, que era o Ângelo Torres e o José Valenstein. E tipo, eu Mauro, nunca acreditaria que eu pudesse dizer, vai, sai daqui, ou não podes fazer isto, sabes, ser autoritário, polícia. É impossível ser, assim. Não, e o setor Abel dos riscos? Pois, exato, é isso, é o setor Abel dos riscos. É o setor Abel dos riscos. É que eu tenho estado a falar sobre isto e as pessoas não percebem o que é que eu estava a dizer, eu não vou mandar no setor Abel. Não posso. Ele era mau, ele era mau. Eu estava a falar, não posso meter nisso. Então, a maneira como eu queria, como eu trabalhei a personagem era, eu vou por baixo, não sei lá, acabo por não ser o típico polícia, mas também, por isso é que também fiquei feliz com o trabalho que fiz na novela e eu acho que também as pessoas que estavam lá gostaram. Por isso eu acho que acabou por ser a decisão certa de não ir mandar o José Van Stein sair de Angola, sai de Angola! Eu quero que tu apanhes o próximo avião. Foi tipo, apanha o próximo avião. Tinha de ser por aí. E além dessas coisas, também tens currículo na internet. Sim, é. Comic Outlet. Não era uma ordem. Não, era uma piada que não funcionou. Não era uma ordem. Ok. Não era uma ordem. Estava a passar um carro. Ainda estava a ouvir o barulho do carro a passar. Foi um bocado estranho. Não, mas é o Comic Outlet. É um projeto que eu comecei com o Miguel Leão e com o Ricardo Pinto. Que estavam aqui atrás. Sim, exato. Ainda agora está ali o Miguel a fingir que não está a ouvir. Ele está a editar qualquer coisa. É o que ele faz nos seus dias. Mas sim, o Comic Outlet foi um projeto. O Miguel falou-me nessa ideia. Ele teve esta ideia porque nós já tínhamos tentado. Vocês escreveram um piloto e fizemos. Sim, exato, fizemos um piloto, mais um, chamado Entrepreneurs, levamos a SIC Radical e nós sabíamos que havia coisas que podíamos ter ajeitado no piloto, mas achámos que passava a ideia daquilo que queríamos fazer. Matamba Reis também. Matamba Joaquim, que é assim. Sim, é que é assim. Ele entrou também. No piloto, mas nós estávamos felizes com aquilo que tínhamos feito e apenas quisemos reverter um bocado o jogo, que era, em vez de estarmos a ir às televisões pedir para passarem as nossas coisas, olha, vamos criar aqui uma plataforma onde podemos nós e outras pessoas fazer. O Channel 101. É parecido. Antes eles estavam fartos de fazer pilotos, aquela coisa americana de fazer tipo 50 mil pilotos por temporada e só 3 é que vão para a série. Uhum. E eles queriam fazer um sistema que fosse mais democrático. Claro, e ainda por cima cá em Portugal nós somos um país pequeno, não temos mercado para criarmos uma plataforma em que tens uma temporada em que vais apresentar pilotos, ou seja, o poder está mesmo muito com os canais. E a internet, Netflix, este sistema de subscritores está a mudar um bocado esse paradigma, porque agora de repente tu podes fazer uma série e pô-la e 100 pessoas vêm no início, sabes, eram os nossos amigos, mas agora também tem vindo a crescer exponencialmente porque não parámos de fazer e não é um ataque, sabes, não é um ataque às televisões, é só mesmo tipo, nós temos coisas para mostrar, não. Tal como tu, com o teu podcast. Sim. Estamos a criar ramificações. Estavas a falar desse piloto que vocês fizeram e as coisas que escreveste. Eu lembro-me de tu me dizeres uma vez que tipo, tentavas que todas as coisas que tu escrevias passassem o Bechdel test. Por exemplo. O teste do Bechdel, se calhar é melhor explicarmos o que é que vem. Como é que se vai dizer? Criador de banda desenhada, sim, aquela do Bechdel, tinha tipo num dos seus. Não sei se era um livro, sim. Era um livro. Se era um livro, se era tipo fascículos de uma. Já não me lembro bem. Tem tipo um teste que é. Que tem vários passos, que é uma personagem. Aquilo é mais ou menos um exagero, ou pelo menos tipo um método para tentar se querer ver um filme ou não, que era assim uma mulher, duas mulheres a falar entre elas sem ser sobre um homem. E há uma variação que é se uma mulher com um nome. Sim, exato. Tem um nome. Não, tem vários parâmetros, sim, que eu agora também não me lembro de todos. Acho que esse do nome não vem na tira original, não me lembro bem. Mas as pessoas usam, sim. Mas é porque mesmo que tu não consigas preencher todos os parâmetros dela, se tu tiveres isso em mente, já estás a abrir uma nova, pelo menos um novo pensamento sobre escrever o Miguel. Por exemplo, eu não tenho estado a escrever nada, mas faço esse teste com o Miguel. E esta conversa começou porque uma amiga minha começou a falar sobre feminismo e eu achei interessante, porque de repente era tipo, ok, feminismo não é necessariamente acerca de igualdade das mulheres, é igualdade. E isso faz muito sentido. Pois, quando tu começas a fazer o jogo de olhar para as coisas que tu tens visto e as coisas que tu gostas, começas a questioná-las todas, sim, porque de repente é tipo, estou a compactuar com isto, o que é que eu posso fazer para ajudar, o que é ajudar, sabes? Porque é que eu tenho de ajudar? E por exemplo, isto foi uma conversa que eu tive com o Miguel, porque eu era, eu vou dizer isto agora, agora meti-me, eu era fã do overacting, sim. Ele está ali, por isso eu estou a dizer mais baixo, mas vai ficar no podcast, ele não vai ouvir 15 minutos, por isso. De certeza, não. Sim, por isso eu posso dizer. Pelos 20 se ele passa aqui à tarde, portanto, não vai. Não vai ouvir. Pelo menos 15 minutos não vai. Eu gostava do trabalho dele e era um fã do overacting, antes de o conhecer. Da série que ele tinha na Cicadical. Sim, da série que ele tinha na Cicadical. E depois, quando nós fizemos Entrepreneurs e depois nós tivemos esta conversa, que era tipo, papéis para mulheres, tipo, fogo, aquilo que tu fizeste. Mas eu percebo porque é que ele não era objetificar, mas é o ideal que ele queria alcançar. A personagem dele tinha essa falha, o Mega, chama-se Mega, sabes? Tinha essa falha, estas mulheres tinham de ser idílicas para ele. E claro que isto faz todo sentido na narrativa. E por isso é que a mim também, eu percebi porque é que não me chocava. Ele tinha essa safa, era a safa, era até uma expressãozinha que eu agora queria dizer para ser inteligente, mas era a safa dele. Save the cat. Mas agora, tipo, ok, mas agora temos esta informação e o que é que podemos fazer com ela? Ele escreveu uma curta que era What's in the Box e não pôs o género em nenhuma das personagens e nós ainda não tínhamos decidido quem é que ia fazer as personagens e acabámos por improvisar grande parte de uma curta com a Jani Zhao. Ela é atriz e ela, eu convidei. Miguel também gostava mesmo muito do trabalho dela, então nós convidámo-la a participar connosco e quando ela chegou lá, então qual é o meu guião? E nós tipo, vamos decidir isso agora porque nós estávamos já com isto na nossa cabeça, que era vamos ser pessoas, sabes? Então nós lemos e achamos piada e depois começamos a improvisar sobre e tivemos uma tarde toda a filmar. Nós gostámos do produto final e decidimos fazer uma série, vamos fazer uma série com estas três pessoas que moram numa casa e foi sempre com esta coisa do Bechdel na cabeça, que era tipo, ok, são três pessoas, então agora o que é que fazem três pessoas? Não sei, eu acho que o resultado final, nós ainda estamos agora em pós-produção ainda a fazer, ficou uma coisa, pelo menos para nós, responde-nos a muitas das nossas questões. Porque também, lá está agora com... Mas tu também escreveste isso? Estavas a dizer que estamos... O Miguel escreveu e depois, basicamente, o Miguel põe a base e depois nós vamos sendo, sei lá, os pincéis, vamos... Também está lá muito de nós, porque acabamos por improvisar muita coisa. Então, o Miguel costuma pôr nos créditos os atores como parte do argumento, porque acaba por mudar, mas também ele quando está a escrever, ele já está a pensar nisso. Por isso é daquelas coisas. Só quando mencionaste Save the Cat, aquele livro do que eu acho que era o Blake Snyder, escreveu o Paramount Park. E esse aí, ah, sim, o filme, ah, claro, já. Com o Sylvester Stallone e a Stallietti. Já. Foi o, acho que, ele tem outro qualquer que eu nunca vi, que é tipo, filme de família, não sei o quê. Foram os únicos filmes que ele escreveu, que chegaram a coisa, ele mencionou um qualquer que ele tem do Atomic Family, sim, ou o que é, sim, que ele vendeu, sim, ao Spielberg, e que nunca chegou a ser feito. Ele, entretanto, morreu, tipo, há 4, 5 anos, ou assim. Sério, eu não, yeah, não sabia. E tem essa teoria, que é tipo... não é teoria, tipo, é um método dele de escrita, que tem de ter um momento em que o protagonista salva o gato. Vamos mostrar que é boa pessoa. Boa pessoa. Mas isso aí já acontecia antes. Sim, claro, sim. Finesa, é. Claro, é ele analisar essas coisas. Sim, exato. Não, não sou grande fã dele. Eu também não, mas... Mas li o livro. Não, mas é porque faz todo sentido, sim, isto. Sim, sim. Quando estás a escrever, sabem... Os irmãos Farrelly no Kingpin. Uhum. Que é com o Woody Harrelson, yeah, yeah, yeah, e o... foi, como é que ele se chama? O Randy Quaid. Randy Quaid. Que ele... Que o Woody Harrelson tem... Ele tem. Sim. Pá, ele enlouqueceu. Ele diz que anda sempre seguido há anos, não sei o quê. Ele tem, tipo... Ele deixou crescer a barba gigante. Sim. E diz... É a tua cena também? Não. Ele deixou crescer uma barba e diz que, pá, anda, há um grupo de pessoas que querem matar atores... E ele anda fugido da polícia e há toda uma coisa que vivamente ir procurar coisas sobre o Randy Quaid que aconteceu isso, ele e a mulher. Já não sei se mete extraterrestres, mas é assim uma coisa. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Não, e o Woody Harrelson, ele tem tipo ganchos nas, uhum, de mãos. Então uma parte em que ele está a tentar mesmo fazer uma festinha, já não sei se é um gato, ou se ele está a usar com essa. Sim, com essa, sim, é. Com essa coisa, porque ele tem ganchos nas mãos. Dois ganchos. Estava-me a lembrar disso agora. Mas, não, mas pá, aquilo é um manual muito tipo... Não, tem que acontecer isto. Na página 28 tem de acontecer, tem de mudar o mundo das pessoas. Senão é mau, não sei o quê, não sei o que mais. Sim. Pá, eu acho que são coisas boas de ter em mente quando estás a criar, sim, porque... Não, mas há muitos... Há métodos melhores. Claro. Channel 101, o Dan Harmon, um dos criadores... Uhum. Channel 101, ele Community... Community, etc. Ele tem a cena dos 8 passos. Isso é muito mais fixe, o círculo, os 8 com 8 passos, que é basicamente os 12 passos do herói transformados em 8. Isso é muito mais fixe. Eu não li isso. Não, eu concordei, porque eu sei, mas não sei o que é que são os 8 passos. É basicamente... O herói está na zona de conforto, mas precisa de alguma coisa, então entra numa situação pouco familiar, sofre, adapta-se, consegue aquilo que queria e depois volta onde estava, mudado. Acho que é assim, sim, basicamente, se calhar passei um ou outro à frente. Mas é pronto, é circularidade da coisa. Okay. São muito mais gerais, tipo, muito mais gerais e muito mais menos rígidos do que o Blake Snyder. Mas lá está, por exemplo, quando se fala em métodos e técnicas, isto foi um método que ele inventou, para tipo, havia as pessoas que faziam coisas para o Channel 101, de que incluiu os Lonely Island, não, diziam, pá, mas nós não sabemos fazer histórias. E o gajo dizia, não, vocês sabem fazer histórias, uma história é isto, é 18 passos, e agora façam o que quiserem com isso. Improvisar. O Lonely Island tinha o Dabu, que era uma paródia do OC. Não vi. No Channel 101. Continua, desculpa. Não, ias tranquilo. Ias dizer isso dos métodos e dos séries. Não, eu acho que às vezes tornam-se o foco. E, e também, não sei, sinceramente, sei lá, todos nós estamos aqui só a experimentar, e há pessoas que fizeram coisas antes de nós, que arranjaram forma de sintetizar aquilo que aprenderam, e é mesmo fixe poder... ler, ou ver, ou ouvir alguém falar sobre aquilo que aprendeu, e depois ter esse, essa mala onde tu vais e tiras lá as cenas. Eu só não consigo é, por exemplo, dizer, há filmes maus que eu adoro e tipo, eu sei que eles não entram dentro dos parâmetros de, por exemplo, eu adoro um filme que é tão mau. Que é tão mau? Que é tão mau, que para mim é tipo, é ótimo. Sim. Tipo, primeiro que qualquer coisa com o Nicolas Cage, é tipo, para mim já ganhou. Okay. Tenho de ver. Tiveste conversa com o António sobre o Nicolas Cage? Não, mas não cheguei a ter essa conversa com ele porque... Nicolas Cage, o António é o maior fã de Nicolas Cage que eu conheço. Sim, não, eu sou um fã de Nicolas Cage. E eu sou um fã de Nicolas Cage porque ele existe e é genial. Eu fugi à cena, estavas a falar de Dan Harmon, fugi à cena do Abed, não fui ver todos os filmes dele. Sim. Porque eu sei que há uma possibilidade de perder a sanidade mental. Mas quando eu o vejo, eu percebo exatamente o jazz que ele está a querer fazer. Que é mesmo, é de surpreender-se. E então, tipo, ele nunca. Ele, pá, uma pessoa que tu nunca vês, tipo, ele está mesmo ali. A sério, e a fazer aquilo a sério. Yeah. E a fazer aquilo ao máximo. Sim. Ele nunca está só ali. É que a cena é, por exemplo, nós estamos em Portugal. E. Nós estamos em Portugal. E nós levamos muito a sério. Atores, realizadores, escritores, levamos todos demasiado a sério. Até ao ponto de ser castrador para. Carlos, posso pedir mais duas? E um maço de camel, se faz favor. Levam-se muito a sério, sim? E isso quase que se torna. Castrador, castrador, assim. Sim, exato, yeah. Torna-se castrador para o ato de criação, porque estás a criar sobre pressupostos que tu tens sobre ti mesmo, então já estás a criar sobre uma coisa que não é tua de base, e é mesmo é lixado pôr-nos nessa posição, sabes? Tipo, estamos aqui a desvendar os mistérios do mundo, da existência humana, e estás-te a levar a sério, acho que é só, sabes, torna tudo muito mais pequenino. Mas tu ias dizer qual era o filme do Nicolas Cage? Sim. Não, mas não era um filme do Nicolas Cage. Ah. É um filme que eu gosto, que é muito mau. Não tem a ver com o Nicolas Cage. Não tem a ver com o Nicolas Cage, só estava a dizer. Ok, estavas. Parecia que estavas a. Acho que é pôr a hipótese que existem filmes maus com o Nicolas Cage. Pois, exato, não. Isso seria. Desculpa, António, se estás a ouvir. E Garcês, Bruno, desculpa, não há filmes maus com o Nicolas Cage. Que é um filme que é o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito. Twins? Yeah. Evan Reitman, o realizador do Ghostbusters. Aquilo, mas sabes, a premissa é tão má que é genial. Há uma premissa pior de filmes com... Não, há uma premissa pior de um filme com o Schwarzenegger e o Danny DeVito, que é o Junior. Eu acho que eu estava a pensar no Junior. Ah, não estás a pensar no Twins? Porque eles são gêmeos? O Twins é só bom. E o Danny DeVito é tipo... Eles fizeram a separação genética deles. Sim. E o Arnold Schwarzenegger é tipo tudo aquilo que existe de bom naquela combinação. E o Danny DeVito é tipo os restos. Sim. Estás a falar do Junior? O Junior. Então. O Junior. É o Junior. Não me diverti ao cinema, meu amigo. Eu fui ver aquilo... Fui ver ao cinema e tipo vi 300 vezes em casa, tipo, do videoclube, e ao videoclube e a alugar esse filme. Primeiro, e depois isto aqui, agora é só mais uma parte, porque isto aqui eu acho que é uma parte, uma parte. Isto é a parte da parte. Sim, exato. É. Que é o facto de, por exemplo, aliás, vou só explicar uma parte dentro da parte, da parte, da parte. Já estávamos a falar sobre ti e sobre a tua carreira. Estava a pensar, foi, isto está muito pergunta-resposta. E organicamente chegámos a isto, que é o, que, sim, o que interessa. Mas também, já, continua. A vez tem de se aquecer. São aquecimentos. Que é, por exemplo, atores como o Danny DeVito, como o Arnold Schwarzenegger, como a Emma Thompson, no Junior, sabes, tipo, eles olharam para aquele texto e disseram: yeah, vou fazer isto, sabes? Isso para mim é genial. Estes gajos estavam a ver qualquer coisa ali. Eles viram qualquer coisa e acreditaram naquilo. A não ser que tenham sido obrigados contratualmente. Eu achava que quando tu começaste a dizer atores como Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Emma Thompson, estavas a pôr tipo, ao mesmo nível. E ias dizer qualquer coisa como Emma Thompson. E atores que se perdem nos papéis. Não, mas e tu são sempre diferentes filme para filme. Eu respeito bem o Arnold Schwarzenegger. Não só pela carreira cinematográfica dele, mas ele, enquanto indivíduo, é tipo... Tudo aquilo que ele faz é... é bom. E eu não o acho um bom ator, mas também vai contra aquilo que eu estava a dizer, que é, eu acho que a partir do momento em que uma pessoa se põe na posição de criadora ou de fazer alguma coisa, sei lá, não, as pessoas fazem filmes ou teatro, então é elevado. Quando uma pessoa se põe nessa posição, para mim já é tipo, pode ser a quantidade de pessoas que nós conhecemos que têm guiões dentro da mochila e que nunca vão fazer porque têm de ser no momento certo, com o dinheiro do ICA, os 500 mil, sabes, que nunca vai chegar. E tipo, por isso é um bocado difícil quando alguém faz alguma coisa e dizer tipo, pode falhar nas expectativas, pode falhar na tua concepção daquilo que é esteticamente bom, mas estamos a falar de coisas bem subjetivas, que é tipo, quando começamos a falar sobre más pessoas, não sei, isto aqui é só uma divagação, não é? Mas os Five Negger podem não ser bom ator, mas é uma pessoa que não sabe muito a série e que, sim, e que é uma boa presença nos filmes que faz. Mas agora disseste se for bem usado, yeah, mas é isso que agora tu disseste, eu acho que não se leva demasiado a sério, acho que é mesmo. E Danny DeVito nunca mudando assim tanto de papel para papel, é muito melhor ator do que ele, mas. Mas também, porque o Danny DeVito faz uma cena que eu costumo dizer, porque eu às vezes faço direção de atores, nas cenas do Comic Call, até mesmo quando algumas das curtas que eu fiz, tipo, o realizador falava comigo e falávamos acerca de aquele ou outro ator, quando pede a opinião, eu dou. E eu digo coisas como, eu não preciso que um ator venha com tiques da personagem, ou se a personagem escreve com a mão esquerda ou a mão direita, no ponto em que estamos, porque não temos tanto tempo para explorar esse tipo de construção de personagem, tipo o Daniel Day-Lewis ou o outro, o Christian Bale. Esses gajos vivem num paraíso de um ator ou de alguém que cria, que é, tem tempo, nós não temos. Eu não sei se diz que vivem num paraíso. Estão dizendo num paraíso, quanto, no paraíso da criação. Não, mas até quanto é que o Daniel Day-Lewis não, aquela coisa de representar sempre e nunca sair da personagem, se calhar também deve ser uma coisa complicada para ele. Ah, não, eu imagino que sim, não estou a falar. E o Christian Bale, aquela coisa quando ele perto se passou com aquela pessoa. Pois, exato. Não é de uma pessoa que está. Não, eu não estou a dizer, quando eu falo em Paris, é o luxo que têm em fazer aquilo que podem fazer. Eu percebi, eu estava só depois a pensar nisso. Uhum. Então dizes isso, que não é preciso vir enquanto estico, porque não há esse tempo. Sim. Então prefiro que o ator faça aquilo que estavas a dizer que o Danny DeVito faz, que tipo, ele não precisa mudar assim tanto. O contexto já o faz por ele, que é Always Sunny in Philadelphia, depois outras cenas mais sérias, porque o contexto é sério. É, por isso é que eu acho que eu prefiro quando vejo um ator que consegue fazer-te acreditar pelo menos naquilo que está a fazer. É uma coisa que eu tenho sempre piada, ele nunca deixou de ter piada, uhum. E continua a ter piada e continua a ser. É um ator dramático, incrível. E é cómico, sim, é por causa do contexto. Sim, sim. Mas ele é ótimo, ele é muito bom. Uhum. E tipo, é bom desde o início, desde que começou a ser. Tu és amigo do Guilherme Trindade. Sim. Também já veio ao podcast quando ele fez o Offline. Ah, o Offline. Eu curti mesmo muito do Offline. E tu fizeste uma curta com ele? Sim, sim. Mostrou-me. Mostrou-te? Qual? Do clone? Não era não. Ele tinha uma caixa? Não, era isso? Seria isso? Do clone? Que eu era um clone de. Não é um com uma caixa. Não. Esse cara. Ah, não, mas esse não é. Não, é contigo. Não é comigo. Então era o do clone, sim. Eu ainda não vi. Não já foi há algum tempo. Já foi há algum tempo que eu vi isso. Sim. Por isso é que eu estou. Já foi há muito tempo. Ele mostrou um pai duas ou três seguidas, uhum. E uma delas era contigo. Yeah, depois ainda fizemos um piloto, mas eu estou a falar do Guilherme por uma teoria que ele me disse, que é o Pepe Rapazote está preso na televisão. E todos os personagens dele sabem, por causa da cena do Maluco do Riso, que ele ficava a olhar para a câmara e fazia um olhar quase de tirem daqui. Isso para mim é tipo a elevação do ator, tipo, quando tu sentes isso, porque ele sente isto muito fervorosamente, e eu achei genial, tipo, que ele acho que todas as personagens dele que o Pepe Rapazote faz sabem que estão tipo a ser filmadas e que ele é o Pepe Rapazote. Isto era só mais uma parte. Pá, façam um piloto com o Pepe Rapazote, que é o Pepe Rapazote que está preso. Eu queria era que ele estivesse a falar sobre isto. O que é que ele acha? O Pepe Rapazote próprio? Sim, ele tipo dizer tipo. Sim, vai, sim, realmente é todas as minhas personagens estão presas nas coisas que estou a fazer. E sabem. Estávamos a falar do Nicolas Cage? Yeah. E o Nicolas Cage veio porque tu estavas a falar do filme mau, que é o Junior. Sim. É. Estávamos a falar de regras antes. Sim, exato. Agora já estão tipo à parte. Mas quando falo, por exemplo, quando eu falo do Nicolas Cage, é por causa do jazz é que ele se deixa fazer. Ele está mesmo, está só free. Ele está free. E, sei lá, tipo, cá em Portugal, eu não sei, agora estou a falar da minha condição enquanto ator português em Portugal, que pensa sobre estas coisas. Que é, nós às vezes rejeitamos essa liberdade para poder estar a trabalhar, o que é completamente válido. E por isso é que eu não consigo dizer, por exemplo, eu, o trabalho da Rita Pereira, sabes, isto aqui, eu acho que ela sabe tão bem aquilo que ela está a fazer e prova isso todos os dias, sabes, e ela está sempre a ser julgada. Sim. E, mas continua a fazer coisas e é fixe, sabes. Bom, é fixe. Mas agora também podemos. Tu tens sempre os atores utilitários, tens os atores que são os dramáticos, os character actors. Quando estou a falar de ator utilitário, estou a falar tipo do leading man, os clássicos, sabes? Da leading woman, que representam um ideal de beleza da sociedade no contexto temporal. Que é uma Alexandra Lencastre, que é genial, mas ela tipo, já ultrapassa esse conceito do ator utilitário, porque ela é mesmo muito boa atriz. E cá nós, pelo menos ainda não vi ninguém tipo, fazer jazz como o Nicolas Cage. E eu acho que estamos a chegar a um ponto em que. Eu acho que há alguns que fazem. Bem. Tipo o Isaac Graça. Tipo, o Isaac Graça, ele está a fazer jazz. Porque faz isso com as escolhas que ele faz, faz isso dentro das personagens que faz. Mas temos poucos, mas estão a aparecer. Quem é mais? Só isso que vem à cabeça. Frederico Parata. Ele tem estado agora a fazer mais teatro, mas ele, tipo. Este aqui então, são pessoas que estavam no conservatório comigo no mesmo ano. E o Frederico Parata, tipo, para mim, é uma cena que está a acontecer. É um dos melhores. Eu lembro dele ter feito a primeira personagem gay nas novelas portuguesas. Precisamente. Sim. Há boa gente que pensa que ele começou nos Brancos com Açúcar. Que é giro quando estás com ele e, tipo, vem alguém a dizer com ele. Ah, tu estavas nos Brancos. Ele já só aceita. Mas nunca esteve? Não. Eu nunca vi no teatro nem nada, só aliás, nem sequer é por causa da telenovela que eu ouvi falar dele. Ele era amigo de um amigo meu. Ah, ok. Tipo de infância. Sim, fixe. Ele também é meu amigo e damos para bem. Sempre ouvi falar dele antes de ver novelas. Ok. Tu estavas a dizer antes de nós começarmos a gravar. Agora já percebi o que é que tu fazes. Então, não, tipo, de contextualizar a conversa. Porque eu nunca faço isso. Então, não, mas antes de nós começarmos a gravar, tu estavas a falar sobre. O que é que era? Nós estávamos agora a falar sobre. Sobre atores. Sobre novelas? Não. Sobre novelas. Não sei, ia ser boé fixe aquilo que eu ia dizer, só que... Sim, continua, vamos chegar lá. Okay. Não, quando estivemos a falar sobre novelas, estavas a falar sobre o Ângelo Tour. Sim. Se eu teres de mandar nele e não conseguires. Também. Estava a falar sobre o António? Sim, mas agora isto aqui é para ligar uma coisa que eu estava a dizer de barato. Ah, já sei o que é que nós estávamos a dizer. Vitória. Estávamos a falar sobre. Eu disse qualquer coisa como nós estamos a viver tempos interessantes. Sim. Por exemplo, estávamos a falar sobre o teu podcast, estávamos a falar sobre. Eu não me lembro do talk show. Felicidades. Felicidades. Era montado pelo António. Yeah. É tipo, nós temos um montão de gente desta geração que está a começar a perceber o que tem o poder de fazer. Sim. E que existe um público e que existem pessoas que têm interesse em ouvir ou ver, e nós agora temos isto. É tipo, e sinceramente eu sou ator, nunca foi porque eu pensei em dinheiro, sabes? É porque eu curto aquilo que eu faço, e se eu tiver de estar a trabalhar num hotel, que estou, e se tiver de trabalhar num bar, que eu fiz durante 8 anos e foi assim que eu paguei conservatório, se eu tiver de pagar, estar num restaurante. Este está mais puxado do que o normal. Desculpa. Não, trabalho num bar, sim. Pagar-se conservatório durante 8 anos. Yeah. E, por exemplo, estar a fazer o trabalho que eu faço enquanto ator é fixe, porque eu gosto mesmo muito de explorar isto. Ou seja, nenhuma destas escolhas foi porque eu sabia que ia fazer dinheiro. Então, quando nós percebemos que temos este poder de fazer isto, claro que nós podemos estar a fazer outra coisa para pagar as contas, enquanto fazemos esta cena que é, nem sequer eu chamo de um hobby, mas é tipo, é aquele trabalho paralelo, sabes, é o ser o super-herói, é tipo, and now I'm gonna go interview an actor that nobody knows, sabes, é tipo, esta conversa que nós estamos a ter, e agora vais pôr isso no teu blog, se quiseres ainda, no teu podcast, vais pôr e alguém vai ouvir e tipo, é este gajo, sabes? Este gajo que teve agora. Estás a menosprezar a quantidade de pessoas que vêm, a única mulher que eu vi. Pois não, mas não estou a menosprezar isso. Eu estou a dizer é que tipo, é que isto acontece paralelamente, sabes? Comic Alert, tu trabalhaste no Time Out, sabes? E estas coisas estão transversais e estão ao lado destas coisas que são maiores do que nós, sabes? Existência com os gigantes, sabes? Nós estamos ali a fazer a nossa cena. E é fixe. Eu acho que é. Isto era só eu olhar para o infinito. Não, não, estou a ouvir. É só uma esplorada na ajuda. Pronto. É só uma esplorada na ajuda. Não, estava a dizer que não tens. Estavas a dizer que não decidiste de tornar ator pelo dinheiro. Porquê que decidiste tornar ator? Quem é que era? De quem é que tu gostavas na representação? De quem é que tu gostavas na representação? Onde? Onde é que vias isso? Ok, então agora isto vou fazer aquelas coisas que eu costumo fazer, porque eu gosto de histórias longas. E temos tempo. Eu estive a viajar durante 3 anos. Quando acabei de 12º, os meus pais não. Eu queria ir estudar cinema, os meus pais não queriam pagar para ir estudar cinema, então. Querias ir estudar cinema como. Realização, fotografia, queria estudar realização. E porquê? Ah, porque eu quando era mais novo, sim, agora vamos fazer. Eu sempre fiz teatro e na escola eu escrevia no 5º ano. Não, foi no 5º ano, já, foi no 5º ano, no Externato Cesário Verde. Eu sou hiperativo e nas aulas eu falava sempre e não conseguia ficar quieto. Então um professor meu sugeriu que eu tivesse algum. Eu tinha um tempo na aula dele em que eu falava sobre tudo aquilo que eu quisesse, que era tipo stand-up quase. Então eu falava sobre aquilo que eu quisesse. E depois, o que acontece? Ele sugere que eu escreva um espetáculo que eu acabei por. Foi basicamente juntar. Era West Side Story com Boys in the Hood, sabes? Que era. musical, mas com músicas que existem, e nós não cantávamos, mas dançávamos, era tipo... Quais eram as músicas? Não, era Limp Bizkit, era Limp Bizkit, Eminem, Smooth Criminal, Michael Jackson, Sam Cooke. James Gunn Camp? Yeah. Então, era isso, no quinto ano, que eu curtia fazer. E isso continuou comigo sempre, a escrever, ou até mesmo fazer as peças de teatro na escola. Okay, então tu querias ir para a realização? Yeah. Para estudar cinema? Sim, e os meus pais não quiseram dar dinheiro para isso. Mas, então, eu tive outra ideia, que era... Não, nem sequer foi por causa de mim. Foi o irmão de uma amiga minha, Marta Madeira Rodrigues. O irmão dela estava a estudar cinema em Londres e foi ver uma peça nossa à escola, que nós estávamos a fazer aquelas peças de final do ano. E ele disse: olha, Mauro, temos estado à procura de pessoas aqui em Londres para fazer um papel numa curta minha, na minha curta final. E não encontro ninguém, mas eu curti bem daquilo que fizeste na peça. Eu queria que tu viesses cá fazer isto. E eu pago a viagem, e tens a estadia e alimentação, e não precisas papar com nada, uma semaninha. E filmamos isto. Então eu fui e eu disse assim: Salvador, eu acho que não precisas pagar o bilhete de volta. Então eu fiquei em Inglaterra durante 6 meses, fiz Inglaterra Norte a Sul, ficar em casa de amigos meus. Isto aqui foi depois do 12º. Tinha 18, porque eu chumbei no 11º. Então, por falta de comparência, não era por ter mais notas. Ninguém estava a julgar. Eu sei, mas eu julgo. O que queres? É uma coisa que já não, tipo, já não interessa. Eu não sei, há coisas de... Há coisas que ainda estão bem presentes, traumas. Não, mas é uma coisa que já não interessa, tipo, percebo isso. Se calhar gostavas de ter acabado mais cedo, mas é tipo, já não... Não, eu acabei na altura certa. É como tudo. Pronto. Acontece, acontecer. Mas já, estava em Inglaterra. Ainda fiz alguns open mics, tipo stand-up. Yeah. Em inglês? Sim, sim. Porque, eu cresci, estive a morar na África do Sul, quando era mais novo. O meu irmão mais novo nasceu lá. E depois, quando nós voltamos para Portugal, no quinto ano, estive a fazer uma escola portuguesa, no Senado Sório Verde, depois ainda fui para o Colégio Vasco da Gama e depois fui para a escola americana, no Lyon, uma escola internacional que é toda em inglês. Então estive lá a estudar. Eu tentava pensar na maneira como tu, ao longo desta conversa, tens dito nomes em inglês e pensei que seria alguma coisa assim do género. De pois é pretenciosismo. Não, não é pretenciosismo, não. Ou escola ou vivência. Sim, exato. Neste caso, os dois. Yeah. Yeah. Portanto, inglês, yeah. Sempre esteve lá e era foi fixe, porque depois também as minhas referências de comédia e de filmes são coisas que as pessoas em Inglaterra podem se ligar facilmente, porque todos nós vemos filmes. Quais são? Richard Pryor, George Carlin, mas tipo a minha comédia não chega sequer ao ponto deste gajo, nem nunca chegou, e por isso é que eu não me acho um comediante nem escritor de comédia. É só mesmo tipo curto e é tipo um props, porque aqueles gajos inspiraram-me a fazer outra coisa mais verdosa. Mas tipo George Carlin, Bill Hicks, Dimitri Martin, este aqui mais novo, mas Dimitri Martin é tipo, é uma cena e vivo ao contrário. Yeah, exato, yeah. Mas já, yeah, teve comédia. O Dan Cook, eu tive uma fase de Dan Cook. Ok. Eu tive uma fase de Dan Cook. Ok, pronto. Já, yeah, não, é exatamente esse silêncio. É tipo, já, yeah, eu tive uma fase de Dan Cook. Louis C.K. Falando de Dan Cook. Não, mas eu curti muito do Dan Cook. Eu fazia a cena, eu fazia isto. Ok. É o símbolo dele. Com os dedos. Era essa pessoa. Ele desapareceu praticamente. Sim, as pessoas perceberam que se calhar ele teve um grande problema. Tipo, o irmão era o manager dele, roubou-lhe o dinheiro todo, assim, uma cena de género. Acho que sim. Ei. Que era tipo, não sei se era o irmão, era alguém da família que roubou o dinheiro todo. Sei, mas é bem trágico ele, sabes? Yeah. Ele todo é bem trágico. E eu acho um performer, sabes, ele é um bom performer. Sim, sim, sim. Ele é um bom performer. É só isso. Yeah, sim, mas... Ele é, um é só isso. Yeah. Mas vale por isso, sim, sabes, sim, era sim, só sim, tipo assumir isso. Sim, era só assumir. Ah não, ele apareceu em American God, já agora. Pois yeah. É, ele é um dos... Ele é tipo o melhor amigo dele. Yeah. Eu acho que ele ainda é capaz de fazer um comeback. Continuando, foste pôr em Inglaterra. Fiz alguns open mic, fiz 2, 3. Sim. E... Mas onde? Em Londres? Não. Sim, foi em Manchester, estive em Liverpool também. E depois no... Não, mas os open mic? Ah, foi em Bournemouth e em Liverpool. Okay. Porque eu estava lá tipo em casa de amigos. Isso. E eu sabia que não ia ter uma carreira como stand-up comic. Foi fixe, pagou-me algumas cervejas. andava a escrever e depois fui para o Brasil. Eu estive lá a trabalhar numa fazenda, tomar conta de vacas. Ok. A tomar conta de vacas e estava a fazer um estágio numa empresa de publicidade, porque na escola nós tínhamos graphic design. Então, tipo, tive a fazer um estágio como graphic designer numa empresa de publicidade e eles curtiram de mim. Mas do nada foste para o Brasil? Sim, tenho uma família. Okay. E era fácil contactar. Sim. Com as pessoas e a minha família pôs-me em contacto com uma quinta e eu estava lá a trabalhar para dormir lá. Sim. E ter comida e depois fazer o estágio durante o dia. E depois eles puseram-me na parte de marketing. E eu trabalhei em marketing com eles durante um ano. E são no Brasil? Onde no Brasil? São Paulo. São Paulo, no interior. Interior, Penápolis. Era, a cidade chamava-se Araçatuba, mas eu estava a morar em Penápolis, que fica um bocado mais longe. Tipo, há uma pessoa famosa de lá. Que é a Sato, a Sabrina Sato. Ela... Conheço o nome, é tipo apresentadora de televisão. Sim, sim. Gente, super chitadinha. Okay. Linda. A combinação japonesa brasileira funciona. Mas então eu estive lá, então só okay. A ver o tempo, não sei. Isto não há limite de tempo, okay, continua a falar. Então, tu perguntaste-me quando é bem que achas que ia demorar, numa onda de eu pensava que tu me querias despachar. Não, é porque eu tenho tempo. Ok, pronto, pronto. Não há, pá. Continua a falar. Então, pronto. Sabrina Sato é de Penápolis. Eu estive lá a trabalhar. Conheci a Regina Duarte. Porque depois esta empresa de publicidade estava a fazer. A maior exportação de gado do Brasil para Angola. A empresa de publicidade? Sim. Espera, tu estavas a guardar gado. Sim. Tu estavas a guardar gado na fazenda? Sim, não. Sim, na fazenda. E ao mesmo tempo... Durante o dia, era tipo até às... Sim, mas... Acordava às 4 da manhã. Juntaram-se esses dois mundos, é isso que estás a dizer? Sim, porque aquilo... Eu vou-te explicar o interior do Brasil. Tudo é à volta de gado. Pronto. Essas okay. Empresas de publicidade fazem todo este dinheiro com os leilões de gado. Okay, okay. Porque há muito dinheiro em gado. Okay, sim. Mas isto aqui não é gado para comida, é tipo gado melhoramento genético. É mesmo todo um outro mundo. Okay. Isto aqui era outro dia falar sobre isso. E eu estava a fazer isso. Então conheci a Regina Duarte porque ela é criadora de gado e o marido dela é um dos maiores criadores de gado no Brasil e uma das ideias foi publicitar o leilão que nós íamos fazer em Angola através também do monólogo, um espetáculo que ela tinha preparado em Angola. Então ela foi fazer este espetáculo para Angola, eu estive lá a fazer produção para o monólogo dela, o espetáculo dela, teve que fazer produção com a equipa dela, basicamente. Era a ligação com a empresa. Fizemos isso, correu bem. Eu vi a Regina Duarte em palco, tipo, todos os dias que ela fez. E depois foi tipo, a empresa disse assim: olha, mal, vamos pagar-te para voltar para Portugal, porque os vestibulares são muito difíceis. Os exames de entrada nas faculdades brasileiras é mesmo muito difícil. Então vamos pagar-te para tu ir estudar para Portugal, para tirares uma licenciatura em marketing e voltares para cá. Então vim para cá, para a Lusófona, voltei, passados 3 anos, estava em Portugal e faço o primeiro ano da Lusófona e desisto. Okay. E depois fui para o teatro, fui para a Inimitos, que é uma escola de teatro, e lá basicamente comecei a formar esta coisa de, o sonho se calhar pode ser um objetivo, então vou trabalhar para isto, porque eu nunca acreditei em planos B's, daquela cena de se tiveres um plano A, sinista ele, então... Yeah. Fast forward, estou a ter esta conversa contigo. Mas eu estava a perguntar também em termos de referências, quem é que eram os atores ou atrizes que tu gostavas, além das pessoas que já mencionaste até agora? São aqueles internacionais, são aqueles clássicos. Tipo, todos os stand-ups que tu mencionaste eram também atores, não incríveis. Uhum. O Bill Hicks não me lembro Bill de Hicks, não, nada, não. Eu acho que mas o George Carlin. O Carlin fazia de Carlin, sim, as coisas. Mesmo a fazer de padre era o Carlin. Pryor também era muito Pryor, mas era. Pryor era fixe. Pryor era o mais fixe. O mais fixe, yeah. Eu acho que sim. Porque ele conseguia tocar noutras coisas. Não era só tipo. Mas também é porque ele. E ele era muito físico ele, também. E ele é trágico. Sim, sabe? Sim, ele é uma figura trágica, sim. Ele é trágico. A comédia dele é. A base é. É miséria. Não, mas ele era um bom também ator físico. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Então, yeah. Sim. Ele tinha expressões e. Era quase The Put in Bill Cosby. Assim, a imitação já não é tão fixe. Mas eu acho que o Pryor às vezes gozava só com isso. Sim, sim. Do, claro. Do Cosby. Gozava. Porque ele no Super-Homem ele tem tipo assim umas tiradas bastante Cosby. Super-Homem o 3? Sim, o 3, sim. E aí eu agora começo a fazer o Super-Homem. Não, mas no Super-Homem 3 ele tem algumas coisas que são um cowboy, material, got to do this. Mas tipo, outros atores. Somente aqueles que me fizeram pensar tipo, ok, se eu quisesse ter uma carreira como ator mais parecida, tipo, eu não queria ter uma carreira parecida com o do Marlon Brando, apesar de o admirar, mas é só mais porque agora com estes anos, talvez naquela idade eu queria ser o Marlon Brando, toda a gente queria ser o Marlon Brando. Mas o Marlon Brando no final estava tipo ativamente a sabotar tudo. Pois, exato, mas eu... Há um comentário sobre o... O Richard Stanley, que era o primeiro realizador do Island of Dr. Moreau. Ok. E a história sobre o Marlon Brando ali, ele estava ativamente a boicotar o filme e tipo a fazer as coisas mais ridículas. Pá, houve uma altura qualquer em que ele disse que não queria planos gerais. Houve num filme qualquer esta história, ele não queria planos gerais. Pá, mas o que ele disse? Fazer planos gerais sem ele saber. Então ele começou a aparecer sem calças. Yeah. A cena é que, por exemplo, em putos nós temos sempre esta imagem destes atores, não só de atores, mas de pessoas que nós admiramos, que são figuras marcantes para nós. E não necessariamente, por exemplo, para mim, no meu caso, não era tipo, eu também fiz desporto durante muito tempo, e por isso o Bruce Lee para mim era tipo a junção dos dois mundos. Eu adorava Bruce Lee, Marlon Brando, James Dean. Mas a cena é que depois agora... O Bruce Lee tinha uma grande... Estava agora a pensar. Tinha uma grande admiração na comunidade afro-americana. Yeah. Sim, sim. Viste agora esta série, The Get Down. Sim. O Shaolin Fantastic. Yeah. E tudo, o Ten Clan, o Shaolin, yeah. Etc. Então, o Eddie Murphy diz que quase toda a carreira dele da representação é uma imitação de Bruce Lee, aquele sorriso dele, essas coisas todas, é ele imitar o Bruce Lee. Yeah. Continua, desculpa. Não, problema. Mas eu estava só a querer, era dizer que agora, tipo, olhando para trás e com alguma experiência, para todos os efeitos, eu também comecei a entrar neste do teatro e da representação tipo com 24 anos, foi quando eu fui para o conservatório. Sim. E foi quando eu comecei a levar-me também. Se calhar. Se calhar conseguia ter. Conseguia fazer uma carreira disto. Foi quando. Eu comecei a olhar e tipo, yeah, se calhar não queria ser como Marlon Brando, se calhar não queria ser como o James Dean. Porque eles eram. O James Dean morre aos 24, é isso, aos 22, sim. Aos 23. Sim. Acho que é aos 24, não sei. Yeah, mano. Por aí. Mas a mãe dura bastante. Não, mas a cena é que eles acabam. Sabe, a cena é. Quem põe tanto de si nas coisas que faz é das coisas mais destruidoras. E eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ter filhos. Eu e a minha namorada estamos bem felizes, sabes? E eu só, às vezes, ela fica chateada comigo com algumas coisas. Tipo, por exemplo, fazer o hotel para ela foi um bocado chato. Para todos os efeitos, eu estava em todas as apresentações apaixonado por esta mulher super forte e matava, e eu passava por isso durante 5 dias, todas as semanas, durante 3 meses. E quando acabava. E quando acabava, basicamente, ela sentia que eu tinha passado por isso. Estava lá, a energia, sabes? Para ela é complicado, e eu não quero fazer ninguém que eu amo passar por isso todos os dias. Então, tipo, eu sou ator, mas prezo-me a mim enquanto pessoa muito mais. Sei lá, para dizer isto, é uma conclusão que eu estou também a perceber agora. Nesta conversa. Giro. E coisas que tu vejas agora? O que é que tu gostas? Uma das coisas que tem estado a acontecer, e por exemplo, tenho alguns amigos meus falam em séries, isso. Eu tenho estado a ver cada vez menos séries boas, porque exigem tempo. E gosto de falar de Get Down. Sim, o Get Down, eu vi tudo aquilo de seguida, e foi uma sugestão de um gajo que é muito fixe, que ele é técnico de som, tipo, e é um gênio, que é o António Porém, fixe. Ele agora também formou agora um estúdio com os gajos. Bah, e ele falou-me no Get Down por causa do Smith, Jaden Smith. Eu disse, o puto está a fazer uma cena mesmo fixe naquela série. Eu vi metade da série. Eu sabia que o Jaden Smith aparecia na série, mas nunca mais me tinha lembrado. Então vi metade da série a ver, e tipo, eu conheço a cara de algum lado. Yeah. Só depois é que percebi que era o Jaden Smith. Aquele puto está a fazer uma cena mesmo fixe, e a série está muito. As músicas. Eu não sou um grande fã de hip hop, sabes? Tipo, não sou aqueles die hard, mas gosto. Quando ouço bom hip hop, gosto. E esta série foi mesmo uma coisa que também a mim foi importante, porque relações com a comunidade africana, sabes? Porque eu também cresci em escolas privadas, sabes? Tipo, eu era o único preto na escola. Então, tipo, quando no Estandarte Sário Verde, tipo, havia um rapaz que depois, anos mais tarde, ganhou o Big Brother África, que era tipo o rapaz fixe da escola, que era um rapaz angolano, o Ricardo de Venâncio. Ele, tipo, quando eu cheguei à escola, ele, tipo, assim, agora somos dois na escola. Então, tipo, ele era quase o meu irmão mais velho. E ele, foi através dele que eu também comecei a ouvir mais hip hop, porque eu ouvia AC/DC e Nirvana. E depois também, fazendo fast forward aos 30, tenho estado a tentar mesmo estar em contacto com as minhas raízes, as minhas batatas africanas. E o Get Down foi também ver, tipo, pessoas nos anos 70, 80 a lidarem com isso. Eram americanos, mas. E a criarem a sua cena, porque já são uma resposta dos dois mundos. E agora, tipo, também estou estou a tentar perceber o que é isso. E estar em, ter estado em Moçambique agora foi eu estar a usar uma camisa de capelana agora, sabes? Compraste lá? Sim. Okay. Eu e a minha namorada fomos a uma loja de capelanas, escolhemos um tecido e depois ela disse ao senhor mais ou menos como é que queria fazer o corte e fizemos. E são as cores do Super-Homem. Por isso, isto é a minha junção dos dois mundos, sabes? Okay. É tipo, cores do Super-Homem numa capelana. Mas já, nunca tinhas ido a Moçambique? Já tinha ido na altura em que morava na África do Sul, porque morei também em Angola. Pronto, sim. E... moraste também em Angola? Sim. Portanto, disseste que tinhas ido só... É porque nós morávamos em Angola, o meu pai trabalhou lá durante 18 anos, então na terceira classe fomos eu e minha irmã, estávamos cá em Portugal, fomos para lá, tivemos lá 2 anos. Em Luanda? Fomos em Luanda, mas fora de Luanda, tipo Boa Vista, nos quilómetros. Nos quilómetros. E até mesmo na escola portuguesa, onde estou lá na escola, sabes, sempre escolas privadas, então o meu mundo foi sempre um bocado, nunca tive assim tanto contacto, e o contacto que tive foi com Angola, que não é de onde os meus pais são. Sim. Mas a minha família, também tenho família lá, e agora é tipo, sei lá, estou só a falar. Mas deixaste de ver tantas séries? Sim, deixei de ver tantas séries porque andamos eu e o Miguel, eu tenho estado a fazer mais produção no Comic College, não tanto a trabalhar como ator. Sim. Até porque é só para ajudar o grupo, então nós não dá assim tanto tempo para estar a ver séries, então tipo escolho séries curtas, que se vejam rápido. Mas tipo, a última série que eu vi, as últimas séries que eu vi que eram mesmo fixas, era o Get Down, House of Cards, curto também do House of Lies. Já acabou? Já acabou. É uma esplanada na ajuda. Ajuda a ser ajuda. Não, mas tipo... agora lembrei-me que eu ainda não acabei de ver esta série e tenho de acabar de ver, que é aquela série da Marvel. É de Infantil? Não. Esta última agora. Iron Fist? Não, o gajo que muda o espaço à volta dele. Legion. Eu vi o primeiro episódio dessa série e pensei, não posso ver agora. Tipo, não posso ver com outras coisas, sabe? Não posso estar a ver isto. Tenho de ver isto a série. Então, tipo, vi os dois primeiros episódios e tipo. Sei como aconteceu. Vi os três primeiro e achei. Tenho de. Sim. Tenho de me dedicar àquilo. É preciso estar. Exato. Estás a fazer aquilo. Decides, pronto, agora vou ver Legion e vou ver Legion. Yeah. Não, mas é isto. Não podes estar a pensar nessas coisas, não podes estar a fazer. Legion, aquilo está genial. Tipo, a direção de arte, a realização, os atores perfeitos, a escrita daquilo está perfeita. Mas também, olha, isso aí. Também estamos numa era em que temos séries com qualidade cinematográfica, sim, tipo, por excelência, com atores brutais. Yeah. Tu viste Fargo? Não, porque foi dessas séries que eu nem sequer peguei. Mas é esse gajo, o Noah Hawley, o criador do Legion. Yeah. Que era do Legion, fez Fargo. Está a acabar esta semana, acaba a terceira temporada de Fargo. Yeah. Yeah. Pronto, e filmes? Filmes. Filmes, sim, temos estado a ver bastantes. Só que, sabes aquela cena de estar a ver filmes de seguida? E deito dentro, porque eu trabalho num hotel, então eu tipo é o turno da noite, então eu fico a ver filmes. Eu vi um sobre sereias há pouco tempo. Sobre sereias? Com Chris O'Donnell. É um gajo que fez um filme que era ele era um bachelor e ele não se queria casar com ninguém. Que é o Ted Hamilton, não é? Esse filme. Yeah. O Ted Hamilton. Yeah, yeah. Quem é que é o ator? Agora pois, exato, é isso. Yeah. O que é que ele fez mais? Pois, eu agora vi este filme da Sereia, que é tipo o filme da Disney, que nem sequer foi para o cinema, que era tipo. Era uma cena. Mas quem é que ele é? Contextualiza melhor. Okay. Tu tens a cara dele na cabeça, eu não tenho. Pois é, que eu tenho mesmo a cara dele na cabeça. Ted ou Ted Hamilton, ou lá que é. Lembro desse filme, que nunca cheguei a ver. Vi um bocadinho na televisão uma vez, mas decorei o nome. Sim. Isso, ter memória de cara dele. Quem que ele é? Que eu não estou mesmo, não vou chegar. O que ele faz mais? Ele, tipo, a carreira dele foi, tipo, fez aqueles passos... Ele é o Topher Grace, não é? Topher Grace. O gajo do That 70 Show. Sim, exato, yeah. Sim. Ok. Ele fez um filme de sereias, ok? Yeah. Para Disney. Yeah. Eu vi esse filme, e não foi por gostar, foi tipo, estava a passar na televisão. Yeah. Mas, por exemplo, o último filme que eu gostei mesmo muito... Tom Hardy, acho que foi Locke, sim, Locke. Que ela anda de carro, sim, esse filme. Não, yeah, eu agora tenho andado só tipo a seguir alguns atores. Tom Hardy, é, tipo, ele Tom tem Hardy. Aquela série que é criada pelo, yeah, gajo desse e pelo filme. Pai e pelo pai dele, yeah. Yeah. São os três, sim. Tom Hardy, o pai de Tom Hardy, e o, como é que chama o realizador do filme? Não é Steven? É Steven. Steven. Nós estamos a falhar com o name drop. Eu estou velho, pô. Foi, eu também. Steven qualquer coisa. Steven qualquer coisa. E é um nome bem majestico. Sim, tipo. Crime. É tipo, é o Steve. As pessoas podem ver. Sim, tipo, yeah. A série é o. Como é que se chama? Que tem o nome do Denver, não. Denver é, não, mas é um estado americano. Como ainda não vi, não sei. Yeah, não, mas chama-se, sei esse filme do Ted, yeah, Hamilton, e agora não sei se é que tem algo que ser fixe. Delaware, não é Delaware, não. Isto é um exercício ótimo para as pessoas estarem a ouvir. Pá, é um nome. Não? Sim, é uma série. Sim, é uma série. Não, mas é porque... É só uma palavra, é tipo... Não é, mas não é um nome? Sim, mas é só um nome. Ah, ok. Acho, okay. Eu. Não? Sim, mas eu acho que é um nome... Tabu. Tabu. Vês, não é nenhum estado. Não, mas é que eu acho que o nome da personagem dele... Okay, há uma história qualquer desse, okay, que tabu, estão a falar desse, pronto, estado, porque eles estão a comprar a terra de uns índios. Sim. Ele compra a terra a uns índios porque ele vai para os Estados Unidos, ele vai de Inglaterra para os Estados Unidos, sim, e fica a morar com esses índios, com os nativos americanos, e é sobre o estado de Delaware. Adorei que tivesses corrigido a ti próprio. Yeah. Eu faço isso muitas vezes. Okay, não, tabu, yeah. Tom Hardy, tabu. Também, tipo, apesar de pesar sempre com ele, curto bem do Ryan Gosling. Eu agora estou para ver o Song to Song, mas eu tenho um problema com o Malek, que é, eu curto muito dos filmes, mas preciso tipo 4 dias para vê-los, okay, porque eu adormeço sempre e às vezes é sempre o mesmo sítio. Yeah. Esse é o meu problema com o Malek, é tipo, Song to Song eu vou vê-lo próximo mês, durante um mês, porque todos os atores nesse filme são, yeah, são brutais. Michael Fassbender. Eu já não tenho paciência para o Malek. Mas eu acho que é super normal, mas é tipo daquelas coisas. É uma das coisas, primeiras coisas, ainda na boa, vejo na boa sem adormecer, mas depois aquilo entra no... Pá, não consigo. Não. Mas eu acho que ele também está-se a cagar para nós, sabe? Sim, sim, sim. Então ele passou tipo 20 e tal anos sem fazer um filme, e depois ele disse, oh, 10 anos sem fazer um filme. O que é que me tens a fazer? Vou fazer um dos filmes favoritos dele, sabes qual é? Antes de começarmos, estávamos a falar do Zoolander. Ah, o Terence Malick é dos maiores fãs do Zoolander que existe no mundo. Houve um dia em que ele fez anos e o Ben Stiller fez-lhe um vídeo como Zoolander a dar-lhe os parabéns. Ele fez um ciclo de cinema curado por ele em, acho que no Texas. Um dos filmes que ele escolheu foi o Zoolander. Lindo. Terence Malick adora o Zoolander. Lindo. Faz todo sentido. Sabe? Brutal. É como o Kubrick, um dos filmes favoritos do Kubrick, ele dizia, é o White Man Can't Jump, aquele filme com o Woody Harrelson, yeah, com o Wesley Snipes e a Rosie Perez. Yeah. Pronto, era dos filmes favoritos dele. Que é um filme incrível. Sim, é um filme muito bom. É do... Ele chama... Eu não conheço mais nada dele. Do realizador. O realizador, eu não sei o nome dele e não conheço mais nada dele. Ele está a pensar que era do Spike Lee. Não. O filme de basquete do Spike Lee. Sim. É o He Got Game. Pois, com o Denzel Washington. Com Denzel, não é? O Wesley Snipes. Black people, right? não é? Mas o realizador do White Man Can't Jump é branco, acho eu. Ok. Faz sentido. Fala sobre aquilo que sabe, não é? Não, mas já. Supostamente Malick e Kubrick. Gosto de ser surpreendido por esses gajos. Supostamente o Spike Lee ia fazer-me voltar à personagem do He Got Game, lá de cima, sendo de género. Já não me lembro lá. Vamos. Bom, muito obrigado. Obrigado, Will. Vocês poderão ver-te no Hood em 2018, não é? Yeah. E agora estou a voltar a fazer um espetáculo com o Griot. Diz? Fazer aquele... Tudo bem? Estás bom? Tudo bem? Tem o Ângelo Torres e o Daniel Martins. Sim, e o Matama. Sim, exato. Yeah. O Matama não vai entrar neste espetáculo. Mas são do Griot. São do Griot, sim. São do Griot. Do Griot. Não sei, mas acho que é. Eles fazem parte. Que é o quê? Como é que chama? Chama-se Os Negros, do Jean Genet. Vai estar no São Luís, em outubro. Estamos já a dar ensaios com o Rogério de Carvalho a ensinar. Yeah. Ok. Vocês poderão ver, claro. Muito obrigado. Obrigado.